De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Diga lá ao Sr. Fado. É o seu programa de Fado na Antena Web, de segunda à sexta-feira, entre as 13 e as 13h30, com a apresentação de Joana Santos. Assista à melhor seleção de Fado, desde o mais recente ao mais antigo, como nunca viu em toda a estereofonia. Diga lá ao Sr. Fado. De segunda a sexta, às 13 horas, com Joana Santos na Antena Web. O homem que vendeu a alma. A Antena Web apresenta todos os dias, de segunda a sexta-feira, uma das mais impressionantes radionovelas de toda a história. O homem que vendeu a alma. Uma história fascinante a não perder aqui, na sua Antena Web, todos os dias, segunda a sexta-feira, às 13h30. O homem que vendeu a alma. Panorama Agrícola para 21 de julho de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o programa de 21 de julho de 2010, quarta-feira. Noite de lua crescente, este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: você está preocupado? Se puder, haja, não fique parado e deprimido. Confira no programa de hoje: investimentos do MDA na agroecologia. Pesquisa indica a qualidade de água no meio rural. E você aprende no programa de hoje como utilizar o coentro. Uma dica que pode mudar o seu dia. Muito utilizado na culinária, o coentro é uma erva ótima para o preparo de peixes, frutos do mar, carnes brancas e legumes. É fonte de vitamina C, magnésio, cálcio, fósforo, ferro e fibras. O coentro modera o apetite, auxilia em problemas estomacais, tem propriedades diuréticas e diminui a ansiedade. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Confira o resultado da chamada para fomento a projetos de diversificação econômica e agregação de valor da agricultura familiar, produtos orgânicos e plantas medicinais e fitoterápicos. O objetivo desse projeto do MDA é desenvolver a agricultura familiar e também a cadeia de produtos orgânicos e de plantas medicinais. Das propostas aprovadas, uma delas é de Santa Catarina, da Associação dos Agricultores Ecologistas das Encostas da Serra Geral, a Agreco, que tem sede em Santa Rosa de Lima. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O nosso contato hoje é com a Gerência Regional em Concórdia, com a extensionista Ilva Pesseto, que vai nos falar sobre modelo de água Caxambu. Uma pesquisa recente realizada em municípios da região avaliou a quantidade de coliformes fecais na água e também a qualidade da água. O modelo Caxambu ajuda, por ser uma tecnologia barata e simples, e deve ser utilizada pelo agricultor, que se tiver alguma dúvida de como implementar esse modelo, deve procurar um escritório municipal da EPAGRE. Ilva, que números, que análise você poderia informar para o ouvinte do Panorama Agrícola sobre essa pesquisa? Na verdade, nós fizemos essa pesquisa no oeste aqui, catarinense e meio oeste, atingindo as regiões da IPAGRE de Joaçaba, Campos Novos, Concórdia, Chapecó, até São Miguel do Oeste. E nós analisamos, foram 21 municípios que participaram e foram analisadas 200 propriedades, 200 fontes em 200 propriedades. A análise nós fizemos com tempo de chuva e com tempo seco. E foram repetidas, então, né? Na verdade, foram feitas duas amostras por propriedade, né? Foram 400 análises, né? Tempo chuva e tempo seco. E quais os resultados? E, assim, o que a gente analisou? A análise foi vista, assim, quando ela está localizada no potreiro, na mata e na lavoura. E a gente analisou coliformes totais e fecais, nitratos, fósforo total. E foram feitos sete tipos de análises diferentes, né? Mas a maioria ficou abaixo do... Sem problemas, assim, em termos de nitratos, assim, nenhuma ficou acima dos níveis, digamos, recomendados, que podem, no caso... que não tenha problema, assim, no caso do consumo da água. O que ficou, assim, maior foi os coliformes totais e fecais, né? Mas também o número maior foi de coliformes totais, né? Os coliformes fecais, eles se apresentaram maior em tempo de chuva, e principalmente no potreiro e na lavoura. Por quê? Na lavoura é utilizada adubação orgânica e no potreiro tem o gado, né? E, na verdade, não tem, assim, conforme a legislação, que seria um raio de 50 metros, normalmente não existe essa proteção, porque, às vezes, digamos, no potreiro, o agricultor tem um potreiro que não é muito, muito grande, né? Então... faz uma cerca, assim, bem rente à nascente. Então, os dados, né, os resultados mostraram que é preciso tomar medidas para que possa garantir a qualidade da água dessas nascentes. Que medidas seriam essas, Ilva? Nós tivemos a apresentação dos resultados aos extensionistas e a gente conversou a respeito das medidas que deveríamos tomar. Então, apresentar os resultados, né, de cada propriedade para a família e discutir os resultados, né? E, independente dos resultados que deu, né, discutir as condições de localização, do entorno da fonte, verificar a periodicidade de manutenção das fontes, cano de limpeza, sabe? Eu vou fazer uma observação geral, né? Quando possível, se necessário, também orientar a construção de canais divergentes acima da nascente, propor ações de revegetação da mata ciliar, isolamento da área de entorno, né? Como a cerca, né? E também, assim, a gente usar o bom senso, que normalmente, essas nascentes feito a proteção modelo Caxambu, elas são as nascentes superficiais, né? E normalmente a água é puxada para casa, né? Para residência, por gravidade. Então, também para observar, digamos, como está no morro, a parte que precisa maior proteção sempre é o lado de cima, né? Da nascente, né? Às vezes a parte de baixo pode ter um pouco menos de mata, mas então o lado que onde pode ocorrer mais a contaminação, então que haja. Então isso tem que ser discutido com o agricultor para que essa proteção, né, essa reserva no entorno da nascente seja feita, né, que não haja prejuízos para o agricultor. Por isso tem que sentar e discutir com ele. Que normalmente, por que que se faz essa proteção modelo Caxambu? Ela é de baixo custo, ao alcance de todos. É uma tecnologia social, né? É de simples aplicação, fácil manutenção, né? E contribui para a proteção das nascentes, né? Para a melhoria da qualidade e da quantidade de água utilizada no abastecimento de residências e demais instalações também no meio rural. Na verdade, a IPAGRE já trabalha com esse modelo há mais de 25 anos. Então, essa pesquisa é importante para mostrar que realmente, apesar dos resultados que não foram assim tão positivos, mas mostra que na mata é melhor. Os resultados foram bem melhores na mata. Então, tem condições de melhorar muito a qualidade de água com essas observações realizadas e levantadas através da pesquisa. Bem, Ilva, me parece que o modelo Caxambu é excelente, mas é necessário, então, cuidar com o entorno para não contaminar a água, é isso? Justamente. É isso que nós fizemos um acordo entre nós extensionistas, para que, após esses resultados, foi feito um cadastro para cada propriedade da sua nascente, e daí agora o extensionista volta lá, vai discutir então todas as condições do entorno com os resultados que deu da sua nascente, né? Para que então sejam tomadas medidas de melhoria da qualidade da água. Ilva Pesseto, extensionista da IPAGRE em Concórdia, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola, falando sobre essa pesquisa em 21 municípios do oeste de Santa Catarina sobre a qualidade da água no modelo Caxambu. Ilva, muito obrigado pelas suas informações. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.